Guantanamera. Vem comigo, Zona Sul. Guajira, Guantanamera. Yeah, yeah. Pode cantar. Guantanamera. Chega pra balar. Yeah, yeah. Guajira, Guantanamera. Uh-huh. Eu sou o nome sincero. Eu também sou. Yeah, yeah, de yeah. Onde queres ser a palma. Yeah, yeah. Vamos estourar, pá, pá, pá. Começou a festa, agora é caia. Contagem regressiva para o mundo balançar. Yeah, yeah. 3, 2, 1. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oh, hey, oh. É grupo caia patrão. Oh, hey, oh. A cara do povão. Oh, hey, oh. Menina, vem pra cá. Que oh, hey, oh. Eu já vou beijar. Guantanamera. Eu quero ouvir só o lado direito. Yeah. Guajira, coração, eu quero ouvir cantar Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Yo, yo, yo, yo. A perfeição e o tempo, o trio aqui não falha. DJ Paulo marca o tom. Ropocaia. O fogo vai acender, tudo vai iluminar. Quero ver você mexer, eu quero ouvir você gritar. Que a perfeição e o tempo, o trio aqui não falha. DJ Paulo marca o tom. Ropocaia. Digo, chega pra quebrar, é de chega pra trincar. Quero ver você mexer, eu quero ouvir você gritar. Oh, hey, oh. É grupo caia patrão. Oh, hey, oh. A cara do povão. Oh, hey, oh. Menina, vem pra cá e comece a dançar. Guantanamera. Agora eu quero ouvir só o lado esquerdo. Guajira, Guantanamera. Eu não ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo, yo.